Eis que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esses dias liguei a TV e vi uma coisa louca. Fiquei indignado com o falso profeta, pensando que eu tô de toca. Meia de 150 reais dízimo dobrado. E o mais triste foi ver meu povo sendo manipulado. A falta de conhecimento faz as pessoas sofrer. Do que adianta o homem ganhar o mundo e sua alma perder? Ai daquele que subtrai ou acrescenta o evangelho, terá também aumentado o seu flagelo. Jesus veio aqui e ensinou o amor verdadeiro, mas o falso profeta distorceu tudo por causa do dinheiro. Sei que não é meu papel julgar quem tá do lado, mas cansei de ver os meus por esses canalhas sendo enganado, fazendo púlpito de palco, levando políticos no altar. Jesus tem ficado de lado e eles têm se colocado no lugar. Celebridade gospel vai no programa de televisão, fazer brincadeirinha se aparecer, mas esquecendo sua missão. Desculpa aí, mas eu não faço parte disso. Amor e salvação é o que foi ensinado por Cristo. Quem planta vento, colhe tempestade. A ingratidão é a arma dos covardes. Quem planta vento, colhe tempestade. A ingratidão é a arma dos covardes. Lobos devoradores e fazados de ovelha, falsos profetas que corrompem a igreja com seu discurso e sua doutrina. O povo perece porque não lê a Bíblia. Tantas pessoas do mundo que estão desamparadas pela fé em busca de um milagre, por esses profetas elas são enganadas. Dentro da igreja eles fazem do púlpito seu altar, dizendo pros irmãos que eles são obrigados a dizimar. É carne da prosperidade, é campanha da felicidade. O que eles têm feito com a igreja, um amigo e presença sem massagem. Não estou preocupado e nem sente a todos aflitos. Só se preocupam com as ofertas e com os dízimos se omitindo. Não corre atrás da ovelha perdida, prefere ficar com as 99. Por que será que é assim enquanto o povo sofre? Vejo na TV um evangelho de barganha. Não se fala de salvação, só se fala em ter grana. Jesus em sua palavra disse: venha a mim os oprimidos, eu os aliviarei e te darei todo alívio. Quem planta vento, colhe tempestade. A ingratidão é a arma dos covardes. Quem planta vento, colhe tempestade. A ingratidão é a arma dos covardes. Às vezes me pergunto qual é a minha missão, de falar a verdade ou viver na ilusão. Perder o que conquistou para o falso pastor, enriquecer quem te engana, dá licença, faz favor. Por causa dessas ideias e fitas erradas, é só mais uma ovelha para ser enganada. Nunca se preocupou em ter conhecimento, distorcendo bastante o seu real entendimento. Jesus morreu na cruz porque ele tinha amor, realmente suportou a verdadeira dor. Infelizmente por aqui já tem muitos covardes, dizendo ser cristãos, mas não vivem de verdade. Pra mim não é questão de religião, e sim de atitudes, caráter e coração. Caminho real é somente por Deus, no dom da vida que Ele nos concedeu. Quem planta vento, colhe tempestade. A ingratidão é a arma dos covardes. Quem planta vento, colhe tempestade. A ingratidão é a arma dos covardes. Armado.